A cosmogonia nórdica. Um programa de Rafael Martins. Na cosmogonia nórdica, todos os seres vivem em 9 domínios ou reinos que se distribuem em torno da árvore Yggdrasil. Os deuses habitam o reino celestial de Asgard, enquanto a humanidade habita Midgard, uma região no centro do cosmos. Para além dos deuses, da humanidade e dos Jotnar, gigantes sobrenaturais, esses 9 domínios são habitados por vários géneros de seres, como elfos e anões. A viagem entre eles é frequentemente relatada nos mitos, onde os deuses e outros seres podem interagir diretamente com a humanidade. Numerosas criaturas vivem em Yggdrasil, como o insultante esquilo mensageiro Ratatoskr e o falcão Vedrfulnir. A árvore tem 3 raízes principais e na base de uma dessas raízes vivem as Nornas, entidades femininas associadas ao destino. Elementos do cosmos são personificados, como o Sol, uma deusa, a Lua, Mani, um deus, e a Terra, Yoro, uma deusa, bem como unidades de tempo, como o dia, Dagr, um deus, e a noite, Not, um Jotun. O mundo mitológico nórdico surgiu de um vazio genésico. O Ginnungagap, Abismo escancarado ou vazio escancarado era o nome de uma vacuidade primordial que existia no universo. Na parte norte do Ginnungagap ficava o frio intenso de Niflheim e na parte sul ficava o calor, igualmente intenso, de Muspelheim. O processo cosmogónico começou quando a refulgência dos dois se encontrou no meio do Ginnungagap, entre os dois reinos. Niflheim era uma terra gelada, fria e com rios congelados, e Muspelheim, um reino de fogo, com vulcões em erupção, rios de fogo e uma temperatura extremamente elevada. Das chamas de Muspelheim e dos rios de gelo de Niflheim surgiu, nas profundezas do Ginnungagap, o gigante de gelo Ymir. Quando dormia, ele suava, e do seu braço esquerdo e direito cresceram um homem e uma mulher, e a sua perna esquerda produziu um filho com a perna direita, e deles vieram gerações. Nesse período, Ymir, o antepassado de todos os Jotnar, era alimentado pelas tetas da vaca Audumbla. Esta alimentava-se lambendo pedras de geada salgadas. A primeira vez que o fez, descobriu o cabelo de um homem. No segundo dia, descobriu a sua cabeça. No terceiro dia, um homem apareceu do gelo. Este homem chamava-se Buri e era grande, poderoso e bonito de se ver. Buri teve um filho, Bor, que se casou com uma Jotnum, Bestla, filha de Bolporn. Os dois tiveram três filhos, Odin, Vili e Ve. Estes decidiram matar Ymir e assumir o domínio do universo. Aparentando-se com o mito grego, em que Zeus e os seus irmãos matam Cronos, Odin chacina Ymir e deles jorra tanto sangue que afoga todos os outros gigantes de gelo que ali viviam, apenas ficando Bergelmir e a sua esposa, que fugiram para longe e conseguiram manter a espécie de gigantes. os três levaram o corpo para o meio do Ginnungagap e moldaram a terra da sua carne, os mares do seu sangue, as montanhas dos seus ossos, as pedras dos seus dentes, o céu do seu crânio e as nuvens do seu cérebro. Colocaram o céu acima da terra e, para o sustentar, colocaram quatro anões, Nordri, Sudri, Austri e Vestri, nos seus quatro cantos. Com as partículas derretidas e as faíscas que voaram de Muspelheim, a região ardente do sul, fixaram todas as luzes no céu. A partir dessas luzes, dias e anos foram calculados e contados. Após matarem Ymir, Odin e seus irmãos, usando os restos mortais do gigante, com eles constroem o reino que seria depois chamado Midgard, o reino dos humanos, a Terra. Com o corpo de Ymir, criaram a Terra. A sua carne constituiu a Terra, o seu sangue os rios e oceanos, os seus ossos as montanhas, com seus dentes e ossos esmagados criaram as pedras e o cascalho, com os seus dentes os penhascos, com os cabelos as árvores, com o seu cérebro as nuvens e das suas sobrancelhas, muros para proteger Midgard de gigantes e monstros. O seu crânio originou a abóbada celeste sustentada por quatro anões, Nordri, Sudri, Austri e Vestri, que representam os quatro pontos cardeais e se tornaram a cúpula do céu. Dizia-se que o sol, a lua e as estrelas eram faíscas espalhadas no crânio. Askre e Embla são, respectivamente, o primeiro homem e a primeira mulher, os antepassados da espécie humana. Foram criados a partir de troncos de árvores, encontrados à beira-mar por Odin e os seus dois irmãos, Vili e Vé. Algumas fontes nomeiam os deuses Odin, Hoenir e Lodur. Cada criador, Askre e Embla, receberam um presente. Odin deu-lhes respiração ou vida, Vili deu-lhes compreensão. E Vé deu-lhes os seus sentidos e aparência exterior. Os anões surgiram enquanto Odin e seus irmãos estavam a criar o novo mundo a partir das partes do corpo do gigante Ymir. Duas categorias de vermes rastejaram para fora dos restos do cadáver em decomposição, uma dos quais viria a ser os anões. Com os três irmãos Odin, Vili e Vé, temiam que o céu caísse, disseram a quatro desses anões para o segurar, tendo sido enviados para cada direção do mundo. Aos outros anões, Odin deu-lhes um reino nas profundezas de Midgard, na qual eles ficariam as suas vidas minerando e criando artefatos lendários de qualidade superior, como joias e algumas das armas mais poderosas e mágicas, como Mjolnir, o martelo de Thor. Os vermes da segunda categoria foram chamados elfos, que Odin os localizaria num dos pontos mais altos da Yggdrasil, do lado de Asgard. Kvinnor med Santa Annas bön förvärva vår unga brud. For Spørsmål, det ska du nu här besvara mig. Och enten ska du döden mottaga, eller det ska gå dig väl i dina dagar. Jag säger mig, vad är väl det rum och var firar man den fagraste jul? Och vad skiner vitare än svanen? Och var ropar högare än tranen? Jo, solen den är det rundaste jul. I himmelen där firar man den fagraste jul. Och månen skiner vitare än svanen, och tornen ropar högare än tranen. Men säg mig, var lägger väl den bredaste bro? Varunder går fiskarna så härligt ut i flod? Och vad ger jorden dess kläde? Och vad finner död man sitt säde? Graven finner död man sitt säte. Men säg, vad är mörkare än natten den grå? Och vad slår starkare än lärkevingar små? Och vart går vägen den bred? Människorna vandrar på med glädje. Jo, tankarna är mörkare än natten den grå. Hjärtat slår starkare än lärkevingar små. Åt helvete går vägen den bred. Den människorna vandrar på med glädje. Ja, hör du Sven Nordman, vad jag vill säga dig. Ni spörsmål, det har du nu här besvarat mig. Och inte ska du döden. Det ska gå dig väl i dina dagar. God efter sig i grymor som karar med nasen i gällen. Vill du låna mig hus i natt så sänkt om jul efter skvällen. Ska du få hus och mig, men steg jag ska i denna fällen. Åtten och du förfarande svans och sänkt om jul efter skvällen. sanka samma så mycket gull väl fem den häste tungar. Så tog han ut en stolte jomfru och där ger han ville se skunde. Gyggry skrek på heming, det höjde när fem den blir. Ik tänkte inte du ville rejsa så snyggt, ik toss inte på dig tvile. Sustenta o universo. Uma das suas raízes estendeu-se até Niflheim, o submundo, outra para Jotunheim, a terra dos gigantes, e a terceira para Asgard, o lugar onde habitam os deuses. Na sua base havia três poços: Urdarbrunn, o poço do destino, de onde a árvore foi regada pelos Norns, os destinos, Hvergelmir, chaleira rugiente, na qual residia Nidhogr, a serpente que roía as raízes da árvore, e Mimisbrunnr, o poço de Mimir, fonte de sabedoria, nas águas do qual Odin sacrificou um olho. Depois do Ragnarok, o juízo final, a árvore do mundo, embora muito abalada, seria a fonte de uma nova vida. Na Yggdrasil também viviam animais mágicos, como por exemplo uma águia sem nome, que vivia no topo da árvore e a defendia de qualquer perigo, o falcão Vedrfolnir, que estava entre os olhos dessa águia, um esquilo chamado Ratatoskr, que subia e descia a árvore para levar mensagens entre a ave empoleirada no topo e a serpente Nidhogr, numa das três raízes da mesma. Quatro veados ou cervos comiam entre os galhos da árvore Yggdrasil, esticavam o pescoço para cima para os mastigar. O orvalho da manhã acumulava-se nos seus chifres e formava os rios do mundo. São chamados Dain, Dvalin, Duneir e Durakpror. Os ramos da Yggdrasil atravessavam os céus, abrangendo nove mundos, sendo Asgard o mais importante, onde habitavam os deuses Aesir. Possuía palácios e torres exuberantemente grandes, era cercada por muros gigantes e tinha a famosa Bifrost, a ponte arco-íris, que ligava a terra, chamada Midgard, a Asgard, o lar dos deuses. Somente os deuses podiam cruzar esta ponte, que era guardada pelo deus Heimdall. No centro do reino, situava-se a planície de Hilda, onde os deuses discutiam e conversavam sobre assuntos importantes. Outro reino habitado por deuses era o de Vanaheim, um lugar associado aos Vanir, um grupo de deuses conotados com a fertilidade, sabedoria e capacidade de vidência, rivais dos Aesir. Thank you. Para além de serem completamente distintos e viverem em locais diferentes, os Aesir e Vanir sempre estiveram em paz. Os segundos eram uma raça de deuses responsáveis pela riqueza, fertilidade e comércio, estando subordinados aos guerreiros Aesir. Como reparação pela tortura de sua deusa Gulveig, os Vanir exigiam dos Aesir satisfação monetária ao estatuto igual. Em vez disso, declarando guerra, os Aesir sofreram inúmeras derrotas antes de concederem a situação de igualdade. Os Vanir enviaram os seus deuses, Njord e Freyr, para viver com os Aesir e receberam Hoenir e Mimir em troca. O nascimento do deus poeta Kvasir resultou do ritual de paz em que as duas raças misturavam a sua saliva no mesmo recipiente. Hoenir tornou-se líder dos Vanir, porém não conseguia tomar decisões sem ter ao seu lado Mimir, o mais sábio dos deuses da tribo Aesir. Sentindo-se enganados pelos Aesir, os Vanir decapitaram Mimir e enviaram a cabeça a Odin. O deus Odin preservou a cabeça em ervas e, através de magia, conseguiu que ela falasse consigo e dela obtivesse conhecimentos. Skegnam rista, skernam dia, ridjarda burme thrivas. Og hans hat orda als fyrstum kvad. Herdu nu, Loki, vatek nu mæli, erigi feit jardar bergine uppi minns. As stolin hamri. Gengu þeir fagra Freyjotúna og hann þatt orða alls fyrstum hvað. Muntu mér Freyja, fjæður hans lía, fekk mín hamar mæta kitta. Freyja hvað? Þó mynd ek gef þér þóttur gulli veri og þó selja at veri úr silfri. Flóða Loki fjæður hamrðum því Fyr utan kom Asgarða og fyr innan kom Jotna heima. Þrumr satt að hái, þúr satt rottin, greiðum sínum gulbun snöri og mörum sínum mun jafnaði. Rummer kvað? Vat með alvum? Vat með alvum? Vi tú ein komin í jötun heima? Il der medalvom Hefur þú lóriða hamar umfólgin Ek hefði lóriða hamar umfólgin Atarröstum fyrir neðan Han engi maður aftrum heimtýr Nema fyrir með fríu at kvæn Lóða lóki fjæður hamrðum því Hins fyrir útan kom jótna heima Og fyrr innan kom asagarða Möti hann þór miðra garða Og þatt hann orða hans fyrstum hvað Hefur þú erindu sem erfiði Segðu allaft í löng tíðindi Öft sýtti hann að sögur fallas og líti hann í líum belgir. Hef ég kerfið í okkurinni. Þrumur hefur þín hamar, Þórsa drottin, hann engi maður eftir heimtýr, nema hann fyrri fríu at hvan. Ganga þeir fagra fríu að hitta og kann það orða alls fyrst hvað. Byttu þig freyja brúðar líni. Við skulum akka tvá í ótum heima. Ríð var það freyja og fnasaði. Allrösa sallur undu bifðis Stöktarið mikla menn rísinga Mík veist þú verða vergar næsta Ef ekki ekki með þyr í jötun heima Sen voru aðsir allir að því Og að sínjór allara mali Og það reyðu ríkir tívar Við þeir lóriða hamarum sötti Það hvað það heimdallr vítast rasa Vissi hann vel fram sem vanir aðrir. Bindu vir fór það brúðalini, hafi hann yð mikla munn brísinga. Latum upp hann hrynja lukla og hvem vaður knifalla, en að brjóst í breyða stena og hagli. Það hvað það þór þrúði grás Mík múna aðsir argan kalla Ef ekk binnas lætt brúðar líni Það hvað það blóki láfeir sónur Þið þú þór þeirra orða Þeir mun og jötnar Asgard búa, nema þú þín hamar þeir heimtýr. Búnd og þeir þór það brúðarlíni, og kynu mikla menni brísinga. Leit og upp hann að prynja lukla, og hvenn vaður knifalla. En að brjóst í breyða stena og kagliga höfð tippu. Það hvað lóki láfeir sonur. Mun ekk ok með þér am. Sen vor havrar heim umregnir, skyndir at skökrum, skyld og venn renna. Björg brotnaða, brannjörð loga, og Óðinn sonr í Jotunheima. Það hvað það þrumr, Þursa drottinn. Standið upp, jötnar, og stráðið beggi. Nú förrið mér Freyjó at hvann. Jarðar dóttur ornóa túnum. Ganga hér et garði gullhörndu kjur, auksin allsvartir, jötni at gamni. Fjölda ek meidma, fjölda ek minja, Einar mér Freyju avant þykir. Var þar kveldi kömmið snemma og fyrr jötna öll framborit. Ein at oxa, at laxa. Krasir allar, þar konur skillu. Draxi vi ar versan frum jadar. Da kvað að frumr þúrsa drottin. Var sattu brúðir býta hvassala. Saka ek brúðir býta inn breyðara. Ne in meira mjöð me drekka. Satin als notra ambúðurur orð fann við jótans mali. At vetr freya at anótum. Svavar hún ófús í Láð unn línu, lusti að kussa. En hann út hans stökk, en langan sal. Vi eru undót, ág Freyju. Þykki mér úr águm eldr brenna. Satin alls natra ambur fyrir. Orð fann við Jotuns mali. Svaf vetr freya at anótum. Svafar hún ófús í Jotunheima. Inn kom í arma Jotuna systur. Hinne brúðjar byðja þorði. Látu þeir að höndum ringa ráða. Hef þú öllas vil astir mínar alla hulli. Það hvað það þrumur þúrsa drótin. Berrið inn hamar, brúði að vigja, legget mjölni í meyjar kni, viðjit okkur saman varar henni. Rappan þurstan þúr svo drottinn og ætljaton salalandi. Drappan inna öln og jötta systur, inna brúfjar af meðið hafði. Hún selum hlátur skilinga, en hög hammar sringa fjöld. Svak og múðin sonr endrat hamri. Outro reino ou domínio era Alfheimr, habitado pelos elfos de luz, mais belos do que qualquer ser humano, com imensa sabedoria e serenidade. Era governado por Freyr, um dos deuses Vanir mais importantes. Muitos associam imediatamente Alfheimr e os elfos à abordagem do escritor John Ronald Tolkien, dos livros O Senhor dos Anéis, e, de acordo com os historiadores, a visão do escritor é uma das mais parecidas com o que os poemas e prosas referem. Outro dos novos reinos é Muspelheim, o reino do fogo, no qual apenas havia um calor sobrenatural, vulcões em erupção e rios de lava, no qual apenas habitavam monstros e o gigante Surtre, um gigante de fogo, responsável pela destruição de Asgard, no Ragnarok, o fim do mundo, que passava todos os dias da sua vida apenas afiando a sua espada, esperando o dia em que a trombeta de Heimdall tocasse e ele pudesse cumprir o seu destino. Thank you. Der garman jökt gnippa helli, fester man svikna en fräk i renna. Jörgen kom tröda fram sig längre än dagar dök, rönt sig i vatt. Bröda manna bergas av ett bönnen, där vast munna systrarna syrion spilla. Harder i heim i harden rik i skengen skamme skider och kopplir vindelmarglar aller bröns till vis. Men äng i madr rödrum törna leka min sinir en nöte drkinn i staden och alla gärna har i alla sänd alla barn alla låt i mälle. Ringdra sildaskar stannande hymmer talnet vi en gött som lossnar. Den garman gött för gnippa häll i fester och svikna i väg i renna. Björnge kom tröda fram sig längre i dragnar rök röns i tivar. Trimmräck rostan hälsning fyrir snys görman gander i göten och vi arme kniner under en ari jakar sitter nöjne för jag för lossnar kjol för rostan kom om mumus hesem lög lyder en låt i styr fara finnes nöje med fräcka alger hejne hånar finut sitter valder med rasom. Rioten hemmer är så grå att fingis till att verga till stänger om väckvägs visir. Vi kommer ämnen av vart. Sorta färsonna med sviga lävi skinna svärvi sol valtiva. Låt jag nata en giver nata prova halger helveg en himmel klovna. Takam rinar harm rana fram er orin fermid ulf vega. En ban i belia bjärtar surti. Danan friggjar falla angan. Takam rinnik in mögel sikader vila vega en bald i rin. Lär han mig i fedrens mögel stanna jag till hjärta. Takam rinnar i mögel flödingar käng rådin sonor vid Ulf vegar repran av nådin vidgar sveor unna haller haller hänsel rinja käng rfötni och fjörginja börne perfran adri nids och vidom sonder sorgna segerfull i mar värver av finn i hedar stjörnar. Gesaren i vid allum nära leker har hitt i vid himmins jalvan. Genor garman ju förnippa höll i fester man stegna i fräk i renna. Fjallet kom fröda fram sig längre än ragnar rök röns i tivar. O reino central era Midgard, o reino dos humanos. Ligado a Asgard por rios e lagos, estava Jotunheimr, um reino muito parecido com o dos humanos, porém rodeado de montanhas e associado aos Jotnar, os gigantes. De Jotunheimr, os Jotnar ameaçaram a raça humana em Midgard e os deuses em Asgard. Os gigantes discutiam e lutavam com os deuses, Aesir, principalmente com Thor, responsável por vários massacres entre membros desta raça. Eram seres primitivos, existentes entre os deuses e derrotados por eles. Outro reino antigo e primordial é Niflheim, o reino das névoas e do gelo que se encontra no ponto mais inferior da Yggdrasil. É uma região álgida e escura, para onde vão os mortos sem glória, com arrependimentos de velhice e ou de forma desonrosa, governado pela deusa Hel. Em alguns relatos, era o último dos nove domínios. Situado abaixo de uma das raízes da árvore Yggdrasil, Niflheim continha um poço, Hvergelmir, de onde fluíam muitos rios. As pontes de entrada para este reino eram vigiadas por um gigante com forma de águia, chamada Hraesvel, sendo impossível qualquer pessoa não autorizada a entrar ou sair do reino. O último reino era Svartalfar, o reino dos anões ou o mundo dos elfos negros, que dominavam o aço e o ferro, e passavam o dia inteiro criando artefactos com esses materiais. Os anões são mestres ferreiros e artesãos que vivem abaixo do sol. Svartalfar, ou Svartalfheim, provavelmente foi pensado como um complexo labiríntico e subterrâneo de minas e forjas. Em síntese, este é o contexto do universo nórdico. Várias narrativas envolvem os deuses e seus objetivos. Thank you. Kvirror du så fort, du unger sven. Kvimmo i kiro, med gras i det grå i grönan äng. Kvirror du mot sö, kvirror du mot sö, du unger sven. Kvimmo i kiro, som snäcka hos nu mot grönan äng. Syte vi går i djuring, vår i kasta bort kyr i gröne lej. Torin hironi, lajta och fonni, klava li. Siste kuva mi gras i vikna blomman blikna snjoren driv runt i fjäll och li nå må min nytte till ej jag flytte heimat till långne fagre. Thank you. Ragnarok corresponde à previsão de uma vidente sobre uma sucessão de eventos, incluindo uma grande batalha, a morte de inúmeras potestades, incluindo os deuses Odin, Thor, Tyr, Freyr, Heimdallr e Loki, desastres naturais e um dilúvio que irá submergir tudo. Após esses acontecimentos, o mundo ressurgirá novamente, limpo e fértil, os deuses sobreviventes e regressados encontrar-se-ão e o mundo será repovoado por dois sobreviventes humanos. Precedido por invernos rigorosos e caos moral, gigantes e demónios atacarão os deuses. O sol escurecerá, as estrelas desaparecerão, o mundo afundar-se-á no mar. O Ragnarok é um embate cataclísmico entre as forças do caos e as da ordem, acabando com o mundo existente e matando a maioria dos deuses e os seus adversários, levando ao nascimento de uma nova era. É o evento central que termina o ciclo mítico começado com o nascimento dos deuses de Asgard, os Aesir, e a criação dos nove reinos da cosmogonia nórdica. Os deuses estabeleceram a ordem e restringiram as forças do caos, mas no Ragnarok essas forças libertaram-se e, embora os deuses saibam que estão condenados, marcham para a batalha para salvar o mundo que criaram. Och grisen grynta och vart det gula. A profecia origina-se depois da morte de Baldur, o deus que simboliza a paz, prosperidade, alegria e todas as coisas boas da terra. Odin, sabendo a profecia que anunciava a morte de Baldur como o início de Ragnarok, solicitou a todos para se tornarem inofensivos para com Baldur. Com uma lista de que lhe poderia causar danos, a mãe dele, Frigg, partiu para obter garantias de todos os seres nos nove mundos de que não iriam prejudicar o seu filho. Isso não foi difícil, porque ele era amado por todos. Quando comemoravam a invulnerabilidade de Baldur, Loki, o deus trapaceiro, sabendo da fraqueza do Visco, pediu ao deus cego Hod que atirasse, sem ninguém saber, uma flecha com o caule desta planta. A flecha atingiu o peito de Baldur e o deus morreu imediatamente. Os Aesir ficaram furiosos ao descobrirem que Loki foi o culpado e exilaram-no. Odin, desesperado, foi até Helheim pedir a permissão da deusa Hela para libertar Baldur do reino dos mortos. Porém, a deusa recusou. Odin regressou a Asgard, preparando-se para o inevitável cataclismo. A profecia do Ragnarok será precedida por vários sinais. O primeiro é a chegada do Fimbulvinter, o Grande Inverno. 3 invernos sucessivos devastando a Terra, sem haver verões entre eles. Nesse período rigoroso, cairá uma neve interminável, tornando escassos os alimentos e os recursos. A humanidade mergulhará em conflitos, enquanto o frio assolará as terras. O que resta nelas de alimento é disputado com violência. Será uma época em que os irmãos matarão os irmãos, os pais matarão os filhos e os laços naturais entre as famílias serão rompidos. A escassez do que é necessário para a sobrevivência atingirá todos. Começa assim o fim de uma era. Da destruição surgirá depois uma recriação do cosmos. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, sitt brev för nu poeta och sätter sig näst vid sångne präst för skynda står upp i din smakt det bäst för att vara bön i barsel och gör in i barsel kom och svinsa och svansa och skaffa mig fram en spelman för nu är i moa och dansa och spelman spelte och gör in i sång och gör det toppar sig fanna lång för att bön i barsel för i lallare röra din an. Este programa teve locução de Mafalda Prusofa e João Soares Santos. Realização de Rafael Martins.